drogas, desculpe dizer, destruição, desavença, desunião, descrença, discriminação, derrota, dependência, desprezo, desrespeito, defasagem, definhamento, degeneração, danificação, débito, descaso, descrédito, desdém, desconsolo, desolação, desgosto, desnorteamento, deboche, desilusão. Descobri Dona Dalva doméstica, decepção diária, dois dos dela, drogados, derrotados, depressão dia a dia, dores, dedos dormentes, desacreditou, descrente, deu dízimo, Deus, dá dia digno, dá dádivas, debele dores, Dona Dalva dedicada diariamente dá duro, diz desacreditada, deputados, demagogos demais, dias depois, dezembro dia 2, disparos, desgraça, defunto, Davi deitado, destroçado, Dona Dalva desesperada diz, Deus, Deus, drogas destrói, desabafo dela, dor daquela digna doméstica, deplorável, Dona Dalva desamparada, Deus deu descanso, destruiu desencanto, Deus dá dignidade, desfaz desigualdade, drogas dizimam, desqualificam, Dona Dalva delata, drogas, derrota decretada.